dimensão via. Do bang beat que recebe, que resiste. Do rap que repete a violência. Do bar diz que não existe. Fomos como pecado, fomos como pecado. Agora olhe pro céu. Veja como ele está lindo, tá lindo. Agora olhe pro céu. Veja como ele está lindo. Deus ajudar, o povo canta seus.